Crianças, adultos, idosos e jovens, homens, mulheres, negros e brancos, todos num só coração, numa só voz cantando uma linda melodia, glorificando ao nome que é sobre todo nome. Digno de toda honra e louvor, todos exaltemos. Jay.